pastela, se são chuvas, água arela, se são salas, branca areia, se são maras, maré cheia, se são selas do Beirão, se são estrelas de cantão, se são noites no Estrela, se são dias o já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 98ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional, até à emissão número 100 do nosso recanto, que já se encontra muito próxima, e simultaneamente até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 2009 estará em destaque desta vez. O Festival RTP da Canção desse ano consagrou Flor de Lis como os grandes vencedores, que interpretaram Todas as Ruas do Amor, que amealhou 22 pontos à frente de Francisco Andrade com a melodia Voar é Ver e de Juntos Vamos Conseguir Yes We Can por Luciana Abreu, que ocuparam respectivamente a segunda e terceira posições no certame. Em seguida, iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 2009. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi interpretada pela mesma artista que fechou o nosso recanto da semana passada, Stefanie Germanotta. Lady Gaga, que a 23 de setembro do ano anterior, 2008, lançou mais um single, o segundo do seu álbum de estreia, The Fame. Foi comercializado para o resto do mundo no início de 2009 e encontra-se na lista dos singles mais vendidos de toda a história da música, quase 10 milhões de cópias de vendas para Poker Face. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Show him what I got. Here in my poker face, poker face. You, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, 'cause I'm marvelous. Deixando a lista de singles mais vendidos, em 2009, a música que ocupou durante mais tempo a posição cimeira na Billboard, a tabela oficial de vendas dos Estados Unidos da América, saiu para as lojas no dia 9 de junho. É dos Black Eyed Peas. Do seu quinto álbum, The End, é o segundo single desse trabalho discográfico e conseguiu estar 14 semanas consecutivas no topo da Billboard, um recorde nesse ano e durante toda a década passada. Os Black Eyed Peas, que em 2009 estiveram durante 26 semanas consecutivas no número 1 nos Estados Unidos da América, portanto, metade do ano foi do grupo norte-americano que aqui interpreta I Got a Feeling. I Got a Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be Come on, let's get off. Fill up my cup, drink, Mazel tov.

essa mão onde perfeito bateu o meu coração. Ah, que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Vamos até França para ouvir o quarto álbum de estúdio de David Guetta, One Love. O primeiro single desse trabalho discográfico saiu para as lojas no dia 21 de abril, com a colaboração da ex-Destiny Child Kelly Rowland. David Guetta traz When Love Takes Over. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Das melodias que obteve mais sucesso comercial em 2009. Lançado no dia 20 de outubro, era o terceiro single do 11º álbum de Jay-Z, The Blueprint. Fiquemos com

Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 2009. Até ao final do presente ano, que já está bem pertinho, as quadras temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano de 2010. Terminamos com referência a Michael Jackson, que faleceu neste ano de 2009, no dia 25 de junho. This Is It foi um título de dois discos lançados em outubro em homenagem ao Rei da Pop, que continha músicas que já haviam sido lançadas, mas também algumas faixas que nunca tinham sido dadas ao conhecimento do público em geral. This Is It, que era o nome do concerto que Michael Jackson iria dar em Londres, a 12 de outubro, e fechamos o nosso programa com a melodia This Is It. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. This is it. Here I stand. I'm the light.